312 da nossa harpa cristã, Vinda de Cristo. Abra sua harpa cristã no 312 e louvemos ao Senhor. Thank you.